estou por aqui, reprovido na levada. Eu chego na humildade a te passar a palavra rimada. Não sei o que pensam sobre educação, mas seu tempo é escasso. Você não vai pra escola, então o cansaço físico já aparece. Se é no Playboy, isso nunca acontece. Tivemos que pedir aprovação do interior pra mostrar que nosso som tem algum valor precisamente. Da Vila Dutra, bando de cachorro louco, não paga pau pra filha da puta. E bem cedo é todo dia acordar. Carrego na marmita arroz e ovo pra arrancar. Eu trabalho todo dia, eu dou um duro, eu dou um trampo. Eu chego cansado em casa e na quinzena, eu mesmo tanto eu não reclamo. Sempre agradeço ao meu Deus, pelo menos tive a chance de defender o que é meu. Me dedico, considero uma banca do movimento. Pena que eu troco, é mais ideia com cimento. Não tem por aqui uma estação decente. Quando eu ligo o rádio, chega a doer a minha mente. Uma pá de musiquinha de modinha. Cambada de cultivar, você promove com bundinha. Mas o rap é firmeza, porque é um som pensado. Eu não me entrego ao sistema que te faz ficar tapado. Esse rap que eu faço é pra te dar o maior valor. Sou humano, consciente, eu sou do força interior. Agora que estou aqui, eu improviso na levada. Eu chego na humildade a te passar a palavra em nada. Esse rap que eu faço é pra te dar o maior valor. Sou humano, consciente, eu sou do força interior. Agora que estou aqui, improviso na levada. Eu chego na humildade a te passar a palavra rimada. Tesourar o rap aqui é uma forma de boicotar. Temos um modo de agir, temos um modo de pensar. A noite, Bauru, essa é cada vez mais embaçada. Não tem nenhum baile black pra trombar, rapaziada. Que rap é som de marginal. Diversão agora é apenas pros playboys e tal. As ondas sonoras não tocam o som que fala a verdade. Dão espaço pra porcaria, até parece pura maldade. Então preste atenção, no rap vai ver que é som pra pensar. Metendo bronca no microfone, a nossa cultura vai aumentar. 105 é firmeza porque tem um som que chapa. Aqui é muito longe, as suas ondas chegam fracas. Finais de semana você fica na pior. Vai curtir musiquinha de FM e é só. Não quero detonar os outros estilos variados, mas de tanto tocar eu já me sinto indignado, mal interpretado. Eu sou um rapper incomodado, falo mal das injustiças, não me sinto indignado. Então preste atenção, é Bauru que faz calor. Agora vão te dar valor, tenha força exterior. Que eu faço é pra te dar o maior valor. Sou humano, consciente, sou do força interior. Agora que estou aqui, improviso na levada. Chego na humildade a te passar a palavra rimada. Rap que eu faço é pra te dar o maior valor. Sou humano, consciente, sou do força interior. Agora que estou aqui, improviso na levada. Chego na humildade a te passar a palavra rimada. Falar somente a verdade é o